aquecido para treinar a equipe do São Paulo. Na minha frente, o Frederico Cutilo. Boa noite, Fred. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta do Corinthians, que já está quase certo campeão e o Tite falou que fica no comando. Na minha direita, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. O que você traz pra gente hoje? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pra vitória, a goleada do América Mineiro sobre a Vitória, que quase garantiu o acesso pra Série A. E aqui ao meu lado, ele, Luciano Lourenço. Boa noite, Luciano. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o acesso do Botafogo para a Série A de 2016. E a nossa produção, apresentando também Flávio Rangel. O Flávio está dando um sinal de oi, gente, aqui para nossa bancada. Então, Flávio, vamos começar aí. Solta o hino do São Paulo. São Paulo deve procurar um técnico, acho que já que teve passagens pela equipe, ou o Autuori, ou de repente o Cuca, mesmo que seja difícil ele sair da China agora. Não acredito que o Aguirre venha, não. Eu acho que puxa um pouco para o trabalho do Osório, o estilo dele, o estilo de um estilo de jogo mais pegado. Eu acho que não é isso realmente que a diretoria de São Paulo vai buscar. Então, o Aguirre é um ótimo nome para treinar. Fez um bom trabalho no Internacional, foi demitido somente por conta da derrota na Libertadores, mas eu acho que dificilmente o São Paulo deve buscar um perfil parecido com o do Osório. Vinha buscando isso quando o próprio Osório saiu, mas acho bem complicado de vir agora. Eu acho que o nome mais provável mesmo é o Cuca. Será, Marcos, o Aguirre parecido com o Osório? Parecido também pelo fato de ser estrangeiro, mas de outro país. O Aguirre é uruguaio, já jogou no São Paulo, e o Osório é colombiano. Mas você acha que a maneira de treinar, a maneira de armar o time é a mesma do Osório? E se for, o São Paulo teria que voltar a esse esquema, a esse jeito de ver o futebol, já que demitiu o Osório? Demitiu não, né? Ele saiu e trouxe outro técnico com pensamentos totalmente diferentes. Eu acho que os dois têm uma filosofia de jogo semelhante, mas o Osório é um pouquinho mais estudioso. Só que o Aguirre seria uma boa opção para o São Paulo, que ele gosta de se impor em campo só e tem problema com a defesa. Por esse lado, não seria tão bom, que é um treinador que não consegue uma defesa muito consistente e as peças que o São Paulo tem na zaga não ajudam muito. Só que seria uma boa opção, melhor que o Autuori, eu acho. Mas eu acho que, primeiramente, o São Paulo tem que ver quais jogadores eles vão perder de verdade antes de pegar um novo técnico, até porque, se a gente for pensar no jogo do Aguirre, é um jogo muito pegado. É um futebol bem sul-americano, assim, propriamente dito. E a gente sabe que o setor defensivo do São Paulo não é um dos melhores, né? Principalmente a marcação de São Paulo, a gente vê nos outros jogos que é muito bobeado no setor defensivo. Então, assim, eu acho que o Aguirre não seria ideal para o São Paulo agora. Eu concordo com o meu amigo aqui da bancada. Eu acho que o São Paulo tem que procurar um técnico que tenha a filosofia da equipe e que vá de acordo com as propostas financeiras de São Paulo. E também tem a questão que o Aguirre, assim como o Osório, são dois técnicos que têm a característica de fazer bastante rodízio. E era uma crítica, assim, constante ao trabalho do Osório no período que ele treinou São Paulo. É, o Aguirre chegou à semifinal da Libertadores com o Internacional. Lembrando que no começo do ano, no começo da temporada, ele era muito contestado no Inter, tanto pelos rodízios, que como o Gustavo bem trouxe aqui, mas também acho que pela escolha dos jogadores, a torcida não gostava muito dos jogadores que ele colocava, mas chegou numa semifinal e teve reais chances de ir para a final, só que o Inter acabou caindo contra o Tigres. E muita gente falava que a demissão dele foi muito injusta. Foi uma demissão que o Inter teve uma sequência de derrotas depois dessa eliminação da Libertadores, e aí ele saiu e até muito realmente o que você comentou, que ele era muito contestado também por escolhas que a diretoria, tá, às vezes a própria torcida não gostava, como por exemplo o Neymar. O Neymar chegou fazendo gol, chegou conquistando a torcida novamente, como sempre fez no Internacional, e mesmo assim ele ainda não era titular absoluto no Inter, chegando até disputar a posição com o Lisandro Lopes, outro que acabou indo para o banco, entrando o Eduardo Sacha, que depois, mesmo jogando bem, também foi para o banco com a saída do Aguirre, voltando o Lisandro Lopes. Também tinha o caso do Anderson, né? O Anderson que foi uma contratação de peso, entre aspas, né? De peso mesmo, porque ele estava bem fora de forma. Aí ele veio para o Internacional, a torcida, aí o Anderson voltou, mas voltou com aquele futebol bem precário, agora ele melhorou um pouco, mas nessa época, quando ele veio para o Inter, o Aguirre e o Anderson não... Né, o Aguirre não escalava o Anderson muitas vezes, e a torcida também ficava brava com isso. Mas são especulações. São Paulo também pode ter o Cuca, pode ter vários outros técnicos, o Paulo Autori. O Paulo Autori que veio para o São Paulo em 2013, né, mas não foi muito boa a passagem. Foi muito agradável. E pode falar do Muricy Ramalho também, será que ele pode voltar? Bom, eu acho que o Muricy provavelmente, não sei, eu acredito que ele de repente encerra a carreira dele como técnico no São Paulo, mas acho que não é o momento ideal dele voltar. A equipe de São Paulo vai se desfazer de alguns seus pilares no que vem, por exemplo, o Sabiano, o Pato e o Rogério Ceni. Acho que ele vai pegar uma bela de uma bomba na mão. E por ser um técnico que a torcida gosta muito, que tem uma história com o time, eu acho que não seria o nome adequado, não. E falando de Rogério Ceni, só para deixar claro para o ouvinte, a gente falou ontem também dessa disputa de técnicos pelo São Paulo, essa procura de treinadores. Eu acho que vai dar muitos dias ainda para a gente debater isso, até porque o provável será que o Newton Cruz vai dirigir a equipe até o final da temporada e depois o São Paulo vai pensar nisso. Se aparecer alguma notícia de novo técnico, claro, a gente vai dar aqui. Mas já que o Gustavo falou de Rogério Ceni, o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro está longe ainda, é no dia 19, na quinta-feira, mas provavelmente vai ser o penúltimo jogo do Rogério Ceni, pelo menos no Morumbi. E a diretoria do São Paulo já fez promoções de ingresso. O ingresso está custando R$15 para as arquibancadas, meia entrada de R$7,50. As vendas já saíram para o sócio torcedor, então expectativa de casa cheia para o penúltimo jogo do Mito. Coloca o preço mais baixo no penúltimo para aumentar de vez no último, né? Todo mundo vai no último. Isso é praticamente impossível. O São Paulo não pode colocar R$100 aqui, acho que vão. Por quê, né? Rogério Ceni, maior líder. E a diretoria tem que aproveitar isso, né, Luciano? É verdade. Assim, eu acho que tem que aproveitar. A gente tem que pensar que o futebol brasileiro carece de dinheiro. Mas se a gente for pensar também para o torcedor, isso não é bom, né? Muitos torcedores de São Paulo na cidade e poucos conseguirão pagar um preço tão salgado assim, né? Pois é, já na Libertadores era uma prática muito constante, não só do São Paulo, como também dos outros clubes paulistas, ainda mais pelas essas novas arenas, né? O preço subia e todo mundo reclamava. Acho que a diretoria tem que achar um jeito de conciliar o bom preço com a vida dos torcedores. Mas bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outro grande da cidade de São Paulo. Flavião, solta o hino do Corinthians. Seria uma coisa muito boa e a seleção brasileira passou seleção por um momento não tão bom. Caso não vença a Argentina, o Dunga pode sair e o Tite seria a primeira opção de substituição. Mas para o Corinthians é muito importante que ele continue assim. Até porque ele tem um projeto com o Corinthians de talvez eventualmente ganhar outra Libertadores, que são Mundial. Mas apesar que, se a gente for pensar em termos de CBF, vai que vem uma proposta muito boa para ele. E é um ano de reformulação da seleção brasileira. A gente não tem muitas expectativas boas, né, para a seleção. Então vai que ele entra e faz um bom trabalho, né? A primeira saída dele do Corinthians foi para isso mesmo. Ele saiu do Corinthians para ficar um ano fora e voltar para treinar a seleção brasileira. E na época que o Felipão foi demitido, a seleção optou pelo Dunga e aí sim ele aceitou voltar pro Corinthians, só que agora ele já falou que não sai. E o Tite é um bom reformulador de elencos, né? Então eu acho que para essa fase da seleção ele seria um técnico perfeito. A gente percebe que ele consegue fazer alguns jogadores contestados jogarem, né? Principalmente Wagner Love, acho que o maior exemplo disso, né? Wagner Love chegou no Corinthians com uma expectativa, começou a não fazer gols e agora o Tite conseguiu fazer ele jogar uma bola redonda. E o Jadson também. O Jadson chegou bem contestado de São Paulo, já não vem jogando bem há muito tempo. O Tite chegou esse ano e mudou essa característica. A reserva do Mano, ele começou lá na reserva do Lodeiro e o Tite conseguiu transformar ele nos melhores meios do Brasil. E vamos falar do Corinthians, que só joga no dia 19 também, né? Na quinta-feira contra o Vasco às 10 horas. Jogo que pode confirmar o título do Corinthians. Se vencer, já é campeão. E se empatar e o Atlético não vencer o seu jogo, o Atlético Mineiro também leva o título para casa, o time do Corinthians. Lembrando que depois de 3 dias de folga, os jogadores voltaram a treinar e voltaram também a treinar com bola o Wendel e Fagner, os dois laterais machucados. Para você, Luciano, será que eles voltam e, se voltarem, já serão titulares? Se tiverem condições físicas para isso, provavelmente eles vão voltar como titulares, até porque o Fagner, ele tem um papel muito importante no elenco do Corinthians. Mesmo sendo um jogo contra o Vasco, a gente sabe que o Vasco, ele precisa vencer para sair dessa situação desconfortável da zona de rebaixamento. Então, provavelmente, se esses dois tiverem condições físicas, eles vão ser titulares. Tanto é que o Edilson, né, o substituto do Fagner, ninguém gosta dele, nem aqui na bancada, mas a gente dá uma colher de chá para ele, mas tá difícil. E na lateral esquerda do Corinthians, dá aquele revezamento, né? Joga o Arana às vezes, ou joga o Iago improvisado, o Tite faz essas mudanças, mas o Arana, né, o Guilherme Arana da base, é o jogador que mais substitui ali o Wendel, que vinha fazendo boas partidas com a camisa do Corinthians. Falando no jogo contra o Vasco, pegando esse gancho, o Vasco, ele aguarda uma vistoria que espera aumentar a capacidade do público em São Januário contra o Corinthians. A capacidade do São Januário é de 15.301 pessoas. É pouco, eu achava que cabia um pouco mais. E agora querem aumentar para 24.311. Então, aumento aí de 9 mil, né? Eu sou de jornalismo, 9 mil lugares. Então, conversando aí com o corpo de bombeiros, estão fazendo a vistoria. Eu não sei como eles fariam isso. Eu acho que eles vão fazer tipo aquele esquema da Copa do Mundo, né? Em Itaquera. Que local, não, o estádio de São Januário tem capacidade. É que a venda de ingressos, como tem aquela destinação, a torcida visitante, aquela questão de segurança, eles sempre tentam diminuir esse número. Mas como é um jogo muito importante para o Vasco, quanto mais gente, mais importante, lógico. E por isso eles estão tentando aumentar essa capacidade. Aí vale lembrar que já teve um acidente na Marquise de São Januário, né? Foi aqui em 2005. 2007, se eu não me engano. Anos 2000. Acho difícil conseguir isso, hein? Aumentar 9 mil capacidade. Estão fazendo isso na Arena do Corinthians também. Não sei se você sabe. A Arena, o público que deixam, né, entrar, não chega a 40 mil. Acho que é 39 mil, alguma coisa. E agora eles estão aumentando aos poucos. E a expectativa é que vá para 45 mil ou até 50. O que eles fazem? Aquela parte de trás do gol, todo mundo fica em pé, né? Aquela, o sul, né? Corinthians. E aí agora eles vão colocar umas barras de proteção. E aí vai caber mais gente. Então, é, já começaram a implantar. Sim. Então, eu acho que o Vasco deve fazer algo parecido com isso. Até porque antes, né, nos estádios cabiam mais de 100 mil pessoas. No Morumbi cabia 120 mil pessoas. Só que cabia, né, todo mundo espremido. Aí agora, é, por uma questão de segurança e também de conforto, né, o tempo foi passando. Agora cabe 70, 64. Eles dão essa redução. Mas acho que se espremer vai, né? Acho que... 13, 15 mil pessoas lá no estádio do Vasco, acho que merece muito mais. E outra notícia do Corinthians é que o Ralf, né, tá tentando renovar o contrato, só que em primeiro encontro com os empresários, o Corinthians e os agentes do Ralf, é que eu ia falar, não vem, o Ralf não enxergaram, não vem uma solução ainda de renovação. O Corinthians pode perder um importante volante, né, Gustavo? Faz tempo já que tá nessa novela, né? Eu acho que tem que resolver logo essa situação do Ralf. Ele que vem jogando bem. Agora eu acho que pode ser uma perda grande pro Corinthians no ano que vem. É, o Ralf, pra mim, é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. É, sem dúvida alguma, o pitbull ali no meio-campo é quem carrega o piano do Corinthians. Vem fazendo um ótimo trabalho desde 2008, quando ele chegou. É, então eu acho que assim, ele já é um ídolo do Corinthians. Se sair de graça, assim, fica muito ruim, tanto para a torcida quanto para o time. É um dos jogadores que está mais tempo no Corinthians, se não é o que mais está tempo, né? Que tem o Elias, só que o Elias saiu por um determinado tempo. E tem aquela história que o Corinthians devia para o Ralf. Devia, se não me engano, 2 milhões para ele. Só que ele fez um acordo. E aí determinou que o Corinthians tinha que pagar 245 mil euros à vista e 12 parcelas de 140 mil. Aí, não sabe se cumpriu ou não esse acordo, mas pelo que o Ralf deve ganhar, vai. Quanto ele deve ganhar o Ralf no Corinthians? Uns 350, por aí, né? Acho que vale a pena. Se o Christian ganhar 500 mil e ficar sentado no banco, o Ralf, eu acho que vale bem mais a pena renovar o contrato. E aí o Corinthians dá um jeito aí do... Christian jogar, pelo menos ser feliz, né, no outro clube. E nessa questão financeira do Corinthians, é interessante a gente mostrar também o papel do Tite nessa questão, né, porque embora o Corinthians esteja passando por um momento de dificuldade financeira, o Tite conseguiu blindar o elenco e a comissão técnica também. É, o Corinthians, os jogadores do Corinthians, tanto que a gente pega várias entrevistas de jogadores do Corinthians, eles falam, a questão financeira uma hora vai ser resolvida e a gente tem que ir para jogar. Isso não acontece em outros clubes. O Tite, ele, além de ter um trabalho tático e técnico muito bom, ele tem esse caráter psicológico que é muito... É... Oi, o que você está falando? O caráter psicológico... Não tem problema, isso faz parte. Já não fala os jogadores. É, acho que contagia. Isso, contagia os jogadores com mais juntos, assim, mais unidos. Mas, ó, vamos mudar de assunto. Já estourou nosso tempo do Corinthians, hein? Estamos falando demais hoje. Mas melhor falar de mais do que falar de menos. Bom, já falamos do São Paulo primeiro, do Corinthians, e agora o lado verde de São Paulo, vamos falar do Palmeiras. Flavião, solta o hino do Verdão. Quando sou Palmeiras que ainda, ó, acreditem se quiser, estamos no mês de novembro hoje, dia 11 de novembro, e o Palmeiras ainda está em dúvida de escalação para a equipe. Ainda tá, não sabe de que jeito joga, se joga com três volantes, se joga com dois meias. O time ainda está em formação, já diria Oswaldo de Oliveira. É o time para o ano que vem. É para quê, né? Para essa temporada inteira, gastou para o ano que vem, 2016. Pô, vocês vão também, não precisa ajeitar também o time, né? Não vai disputar uma final de Copa do Brasil agora. É, para quê? Também não entendi a importância. Uma coisa tão simples, né? E isso também se deve ao fato de muitos jogadores estarem no departamento médico. É, temos aqui uma lista, o Felipe Gabriel, que voltou agora. Mas é, voltou e já sentiu a coxa em 10 minutos. E o Cleiton Xavier também está bastante tempo e foi uma contratação que o Palmeiras esperava muito mais para esse ano. Além dele, Robinho, que já está em fase final de recuperação. O Zé Roberto também está voltando aos... Já voltou, mas, né, tá pegando no tranco, como diria na sua cidade, lá, Luciano, lá no interior? O Egídio, o Lucas, o Vitor Ramos, o João Pedro, o Mosh, o Kelvin e o Jailson. Todos que se recuperaram. É, já passaram pelo, o Gabriel, né, pelo departamento. Contar, né, já deram uma passadinha lá. E estão voltando aos poucos, sem contar no volante Gabriel, que sempre é a válvula de escape se o Palmeiras tá mal. É porque o Gabriel não tá jogando, né? É, o Palmeiras tomou um gol. É, se tivesse o Gabriel, não ia acontecer isso. Já estamos cansados disso aí, né? É, mas existe aquela coisa, né? O Palmeiras entra ano e sai ano. O Palmeiras é um e termina outro. É um ano que começa muito bem, sem lesões, time perfeito, termina catastrófico. Tipo, o próprio ano passado, o Palmeiras chegou na semifinal do Paulista, era candidato a ganhar o título, todo mundo já esperava alguma coisa nesse campeonato paulista, chegou no brasileiro, quase caiu. Então, o Palmeiras tem um azar que é inexplicável, assim, com lesões. Aí, eu queria entender o que acontece no departamento médico do Palmeiras e a preparação física também de jogadores, porque, meu, vários jogadores se machucam um atrás do outro, principalmente os jogadores que o palmeirense mais espera que jogarão, se machucam, não dá pra entender isso. E também são muitos jogadores que raramente tiveram lesões em outros clubes, como é o caso do próprio Arouca. É. A gente raramente viu o Arouca fora de alguns de jogos pelo Santos, pelo Fluminense, o Robinho também. E agora chega no Palmeiras, já se machucou, já passaram pelo departamento médico duas vezes, pelo menos, por pelo menos um mês. Né? Eu acho que é muito confortável lá, por isso que eles... O fantasma de Valdívia que está na academia de futebol. Será a maldição de Valdívia na equipe do Palmeiras. E falando nessa dúvida, olha, engasguei aqui, nessa dúvida do Palmeiras, qual a escalação seria melhor, qual esquema tático, o Palmeiras, quando é o próximo jogo do Palmeiras, Fred? É, contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. E essa dúvida, como a gente está falando bastante, eu principalmente, estou repetindo muito isso, é contra o Atlético Paranaense, que formação usar? Que jogadores usar? Por quê? A dúvida do Marcelo Oliveira, quase que eu falei Gilson Kleina, não sei porquê, mas é que o Gilson Kleina foi demitido do Havaí, gente. Então, aí eu acho que está na minha cabeça para falar dessa informação para o nosso querido ouvinte. Então, tá, vocês que não sabiam, Gilson Kleina foi demitido do Havaí. Triste. O Havaí vai cair. Bom, três volantes, dois meias. Para você, Luciano, qual seria a melhor formação para o Palmeiras? Assim, para essa reta final de Brasileiro, eu acho que o Marcelo não tem que ousar. Ousado, então? É que, do jeito malandro de ser. Não, eu acho que é perceptível que o sistema tático do Palmeiras, de dois volantes, Barrios, Gabriel Jesus, Dudu na frente, e a zaga do Palmeiras, que assim é contestada por muitos palmeirenses, não tá sendo muito eficiente. O Palmeiras teve uma derrota para o Vasco. Parecia que o Palmeiras que estava lutando para não ser rebaixado, o Vasco que estava lutando para ir no G4. Verdade. Então, o Marcelo Oliveira vai ter que pensar de outra forma. Contra o Santos, se eu não me engano, ele fez outro sistema tático. Ele jogou com três meias, né? Ou com três meias e três na frente. Isso. Basicamente, desprotegido. Assim, mas foi um jogo que a gente percebeu que, assim, o Palmeiras perdeu, foi por 2-1. Mas o Palmeiras não jogou mal, ainda mais se a gente pensar que foi na Vila Belmiro. O Marcelo Oliveira tem que pensar, principalmente para o final da Copa do Brasil. Já está muito manjado esse jogo do Marcelo Oliveira, de só cruzamento na área. A gente percebe também que o Egídio é básico isso. Se um lateral está subindo, o outro não sobe junto. A gente percebe que parece que o Egídio está jogando futebol de várzea até. Ele sobe junto com o Lucas, às vezes, não volta. Ele que deveria fazer o papel de marcação no marca também, ele tem que vir no meia para fazer. Por exemplo, o Barrios, que é um jogador que o Palmeiras se pega no pé, se a gente pegar no jogo contra o Vasco, o Barrios que tinha que voltar para pegar a bola, ele é centroavante, ele não tem que fazer esse papel. O Barrios tomou aquela caneta concertante do Denilson, mas é exatamente por isso, porque ele estava atrás do meio de campo. Eu acho que ele está lá até agora, deitado no chão. Ele está procurando ali. Meu Deus, o que foi aquilo? Nossa, mas a gente percebe que o Palmeiras não tem repertório nenhum. É só cruzamento, não tem treino. Chutou para frente. E para essa solução para a lateral esquerda para você, Marco, seria deslocando entre o Zé Roberto e outro jogador no meio, tira o Egídio. O Egídio não vem apresentando o futebol que ele apresentava no Cruzeiro. que seria uma opção assim, para o Palmeiras conseguir dar uma fechada na defesa. E colocar a experiência dele na lateral. E já pegando esse gancho da minha pergunta para o Marcos, eu pergunto para o Gustavo. Se o Zé Roberto vai para a lateral esquerda, que jogador preenche o meio ali, na sua opinião? O melhor? Bom, pergunta bem complicada, então, para agora. Obrigado por me fazer pensar. Eu acho que, não sei, o Robinho ele está voltando de lesão agora, né? Talvez eu acho que encaixando o Robinho ali no meio, porque realmente na lateral esquerda, o Egídio, da maneira que está aquela avenida, não dá para continuar. Ou talvez até se o Felipe Gabriel, se ele entrar bem, primeiro se ele conseguir entrar em campo, né? Porque tá difícil. Se ele entrar e conseguir mostrar um bom futebol, acho que pode ser uma outra opção também ali no meio campo. Acho que, pegando tudo que a gente já falou aqui, o Palmeiras teria que fazer uma formação bem parecida com a do Corinthians, que é aquele 4-1-4-1 que o Tite faz, né? Que é a zaga normal, como tá a do Palmeiras hoje, colocando o Zé Roberto na lateral. Aí, um cão de guarda ali na frente, que sem o Thiago Santos na Copa do Brasil, o Palmeiras fica sem. Prende a moral. Não. É, o Arouca, né? É, o Arouca voltando. Chega. Eu prefiro o Amaral. É, o Arouca voltando daria pra fazer essa função. E aí, assim, colocam dois meias e dois pontas, deixando o Barrios na frente, provavelmente. Então, Matheus Salles e o Robinho, de repente, eu acho que seria a melhor formação. É, o Matheus Salles, ele teve uma estreia muito boa com o Palmeiras, gente. E fez um bom jogo contra o Fluminense também. Um jogo super decisivo. Eu acho que o Marcelo Oliveira pode até pensar, talvez, porque se a gente pegar o Robinho, como jogava no Curitiba, tinha jogos que ele jogava como um volante. Talvez o Marcelo Oliveira pode até pensar em não colocar o Robinho no meio-campo, mas sim, como primeiro volante, o Arouca no apoio lá. A gente pode até pensar nisso, mas creio eu que, assim, para volantes, o ideal seria o Arouca e o Matheus Salles. É, mas com o Robinho de volante, o Palmeiras não tem armador também, né? É, esse que é o problema. O armador deveria ser o Cleiton Xavier, que tá machucado. E só para corrigir uma informação nossa, o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser na quarta-feira, na Arena da Baixada. Perdão, mas... Tudo bem, cara. Faz parte da área, é humano. E às 9 horas desse jogo contra o Atlético Paranaense, vamos mudar de time de novo. Vamos falar do último grande do estado de São Paulo. Vamos descer para a Baixada Santista, pois vamos falar do time do nosso querido Flávio, do Santos. Então, solta o hino do Santos aí, Flávio. Já dissemos aqui, está na final, juntamente com o Palmeiras, pela Copa do Brasil. E uma coisa que chama a atenção, tanto da mídia, quanto dos próprios jogadores ali, de todos os times, é que o Santos, ele nunca vai com força, assim, para o mercado, mas todas as contratações que ele faz, ele acerta a maioria. Foi assim com o Ricardo Oliveira, foi assim com o Marquinhos Gabriel, só que também tem os revés, né? O Leandro, sei lá, é o Leandro que vem do Palmeiras. É, o Marquinhos Gabriel não jogava nada no Palmeiras e... Exatamente. E essa sorte, digamos assim, do Santos, Fred, você acha que tem a ver com a diretoria, tem a ver com a própria sorte do time, os jogadores gostam de jogar no Santos? Eu acho que junta um pouco tudo, né? Eu acho que a diretoria do Santos consegue dar uma blindada como o Corinthians faz nessa questão financeira. O Santos é um, pelo visto... tem um ótimo clima para trabalhar e os jogadores se encaixam de modo que jogam fácil, né? Você vê aí jogadores que, com, por exemplo, o Giovanni, o Lucas Lima, jogadores que nunca jogaram antes, jovem, misturando essa experiência com o Ricardo Oliveira, que ninguém colocava crédito. Então, acho que essa mistura faz bem pro Santos. E sem contar que o Dorival Júnior também é um grande exemplo dessa questão que eu falei agora. Porque o Dorival saiu do Santos naquela época do Neymar, que brigou com o Neymar, aquela coisa e tal. E aí ele passou por vários times e não deu certo. O último foi o Palmeiras, que quase caiu com o Palmeiras no ano passado. E aí chegou no Santos e do nada melhorou o time. E o time estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Conseguiu esse salto, está no G4 e também na final da Copa do Brasil. Então, eu acho que essa energia que tem em Santos, por isso que o Flavião é desse jeito, né, Flávio? É o espírito do Santos, só pode ser. E outra coisa, que essa notícia abalou as estruturas, não sei se vocês estão preparados para isso, vocês estão preparados? Posso ler aqui? Posso falar a notícia? Gente, Patito não é o Pato de São Paulo em diminutivo, é outro jogador, Patito Rodrigues, que gosta do meu sotaque, que jogava no Santos, está emprestado em um time para o time da Malásia até dezembro, ele está procurando apartamento em Santos, hein? Alguém está voltando para o time, então Ricardo Oliveira vai sair e acho que o Patito vai pegar o lugar dele. É, certeza, o Patito é craque. O cara joga na Malásia. Está me tirando. Vou te falar que pelo time que o Santos tinha antigamente, o Patito não era um mau jogador. Porque tinha o Neymar. Fica complicado, né? Competir, pô. Bom, mas você mesmo falou que o Santos contrata o jogador e acaba dando certo. Quem sabe dessa vez não encaixa também. Mas tem que ver, né? Como foi do Leandro. Mas competir com o Ganso acima da média e o Neymar. Ganso acima da média. É, ele é esforçado. Isso. Não, o Santos, não. O Ganso, quando quer jogar, ele joga. É que nem o Pato verdadeiro. Não, o Patito. O Patito, eu não vou nem falar porque ele é craque. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa do Santos? O que mais tem do Santos para falar? Você tem alguma coisa para falar do Santos aí, Flávio? Quer falar? Não, o time não precisa, né? Já é muita... Muita habilidade com o time só, né? Ah, tô puxando o saco do Santos, o pessoal vai achar que eu sou santista. Eu tenho certeza que você. Será que eu sou? Será? A única certeza. O Flávio tá falando que na final o Santos, né? Ah, tá. Eu na final torcendo pro Santos. Será? Não sei. A única certeza é que o Lakers é o time do nosso programa aqui. Ah, basquete. Olha aí. Discordaria um pouquinho. Bom, já a gente falou brevemente do Santos, mas é porque essa quarta-feira está bem morta, a gente está muito triste que não vai ter futebol hoje, mas vai ter futebol amanhã e a gente vai falar isso já, logo depois do intervalo, então não sai. Série B agora. O Botafogo ganhou ontem e está na Série A. Garantiu acesso, ninguém, o quarto colocado, quer dizer, o quinto colocado, né? Não tem mais possibilidade de alcançar o Botafogo, então o Botafogo já garantiu seu lugar na Série A de 2016. E o mais importante, sabe o que é? Vai ter proença. Prometeu no começo do Campeonato Brasileiro, se o Botafogo conseguir a vaga, ela ia fazer um striptease. Nada a ver. Então, Maite, abraços. Estamos esperando, viu? Então, ó, lá, promessa é dívida. E aí, Marcão? Marcão, ó, já tô chamando o cara de Marcão aqui. Palmeirense, não. É o Marcos Aramã. Marcos Veloso, suas considerações da Série B. Bom, além do Botafogo garantiu a volta para a Série A, teve um jogo de 6 pontos entre o América Mineiro, que era o terceiro colocado, e o Vitória, o segundo. O América venceu por 4-0 e praticamente também selou a sua volta à primeira divisão. Jogando em casa, né? Jogando em casa. 4-0 com o show do Richardson. Richardson vale 20 milhões. É, 18 anos com o I. Richardson com o I. Já tem pré-contrato com o Palmeiras, inclusive. Sim. É. E a Série B está muito... A última vaga para o... Porque a terceira vaga provavelmente vai ficar com o Vitória. A última vaga está entre Santa Cruz, Sampaio Correia, Náutico e Bahia. E o Santa Cruz venceu ontem. Santa Cruz e Sampaio Correia foram os únicos times que venceram. Santa Cruz tem a maior torcida do Nordeste. Alguém concorda? Eu acho que sim, porque sempre... Não sei se é maior, mas a mais fiel, né? Sempre outro estádio. Não parece uma nada, com certeza. Sim. Eu não queria falar meu clube, mas eu sou santa desde criança. Santa Cruz do Vence, eu não queria falar mais. E só pra ver aqui, tipo, os últimos jogos de cada um desses times que brigam pela última vaga, o Santa Cruz enfrenta ainda o Botafogo fora de casa, o Mogi Mirim já rebaixado também fora, e o Vitória, terceiro colocado em casa. Só pra correr, enfrenta o Bragantino fora, CRB fora e Paraná em casa. O Náutico enfrenta o CRB em casa, o Bahia confronto direto em casa também, e o Bragantino fora. E o Bahia enfrenta o Boa, o Náutico e o Atlético Goianiense. Então, o Santa Cruz tem a tabela mais difícil, vai jogar contra o Botafogo ainda, e o Botafogo não garantiu o título, por isso precisa jogar, buscar a vitória. E o Vitória também vai estar brigando ainda por vaga, provavelmente, se não conseguir vencer os dois jogos, e vai com tudo para cima do Santa Cruz. Lembrando que o Macaé e o Ceará lutam um contra o outro para fugir do G4 e se enfrentam na última rodada, quando o Ceará recebe o Macaé no Castelão. E antes do jogo decisivo, ele vai enfrentar o Vitória, que já está no G4, provavelmente já vai estar classificado, e o América Mineiro. Então, o Ceará vai ter duas pedreiras, né? Praticamente, acho que depende, né? Vai que os outros dois já tenham se classificado, sejam mais tranquilos, e aí a barra fica mais leve, entre aspas, para o Ceará, enquanto o Macaé, o atacante Pipico, o grande Pipico, visita o Atlético Goianiense e recebe o Boa Esporte antes desse confronto com o Vozão. Quem vocês acham que cai, Macaé ou Ceará? Macaé, mas o Ceará vai pegar os dois, o vice e o terceiro colocado fora de casa. Vai sofrer, né? Acho que o Macaé não consegue vencer esses jogos aí também. Eu gosto do Macaé. Não sei se vocês lembram, o jogo, a final do Brasileirão na Série C do ano passado, foi Macaé e Paysandu. Foi um jogaço. Foi 4-3, se não me engano, pro Macaé, né? Foi isso mesmo. E foi um jogo que marcou, porque os dois times estavam com uniformes muito parecidos. E aí você assistia a TV e você não sabe pra quem você tava, quem tava jogando assim direito. E aí foi uma loucura. Foi 4-3 pro Macaé. Eu lembro muito bem disso. Ó, minha memória não falha. Foi, o Macaé ganhou essa memória. Obrigado, viu? O Macaé que tem um pequeno detalhe aí, né? Pode acabar com a vida de dois cearenses. Acabou com a do Fortaleza ano passado e pode acabar com a do Ceará agora. O matador de cearenses. Esse é o Macaé. É meio que um Lampião ao contrário, né? Ó, pensem nisso. Essa é a reflexão de Gabriel Tapelino. Fala, Luciano. Pensando assim, vamos falar do Botafogo, que é o principal destaque, né? Que já subiu. Pode falar. Vale lembrar que assim, o Botafogo ele cumpriu o que deveria ser feito, que é subir, mas se a gente for pensar nas perspectivas do Botafogo ano que vem, a gente não são das melhores, né? O Botafogo tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, se não me engano, é 300 milhões. E, além disso, o Botafogo parece que é aquele time ioiô, né? Uma hora sobe, uma hora desce. Eu não vejo perspectivas muito boas para o Botafogo, até porque, se a gente for pensar no elenco do Fogão, comparado com um dos times da Série A, é muito fraco. Olha, quanto você diz que era dívida? Não, só fala. Quanto é? Peguei a informação. Só repete. Porque eu não lembro. 300 milhões. 300 milhões, Notícia de 29 de abril de 2015. Dívida do Botafogo aumenta para 845 milhões. Chutou um pouquinho, velho. Meu Deus. Nossa, 845 milhões. Meu Deus, é muita grana, cara. É, o 300 é de São Paulo. É quase igual, não nada, né? Quase igual. Não, um pouco. Nossa, mas 800 é muito. Meu, é quase um bilhão de dívidas. É quase um PIB. A dívida do Botafogo equivale ao PIB. Pior que vai brincadeira mesmo, não é dinheiro. Nossa, não, nem Marcos. Mas será que dá pra comprar a estádio do Palmeiras? Será que já diminuiu? Eu acho que a tendência é só aumentar. Nossa, 845 milhões, eu tô... Então, por isso que eu falo, a perspectiva do Botafogo pro ano que vem é péssima. Eu não imagino o Botafogo não. Vai ser pior que a do Vasco esse ano. Eu também acho. Eu não vejo o Botafogo lutando para não ser rebaixado. Além de não ser rebaixado ano que vem. Vai ter que fazer o que a maioria dos times fazem quando voltam da Série B. Fazer aquela reformulação e lutar para permanecer. Porque... Nem o Palmeiras fez, né? Mas é que o Palmeiras tem mais dinheiro, né? Mas 845 milhões. Não sei se vai ter aquela. É que a gente tem que. Esqueci a palavra, a gente tem que expor, explicar para o nosso ouvinte que o Botafogo não vai falar: tem 845 milhões de dinheiro, deixa eu pagar aqui e não fazer mais nada. Não. O time vai deixando ali e vai pagando aos poucos. E se o Botafogo piorasse, de repente, o Engenhão? Ah, mas não sei se valeria a pena. Hein? Mas o Engenhão é da prefeitura. O Botafogo só paga. Ele paga pra jogar lá. Não, o Botafogo comprou o Engenhão. Meu, com que dinheiro que eles compraram? Eu queria entender isso. Mas por isso que eu tinha uma brasileira. Mas depois aqui no começo, o Botafogo ele tipo alugava o Engenhão e era um aluguel muito barato. Era, por exemplo, não tô brincando, era 30 mil, se não me engano. 30 mil. Não sei se, agora não sei se é por jogo. Deve ser por jogo, porque 30 mil por mês não deve ser. Mas você vê para um time de futebol, isso não é muito dinheiro. Então, Botafogo foi nessa era mais ou menos o que queriam fazer com o Corinthians e o Pacaembu, né? A prefeitura tentou vender o Pacaembu pro Corinthians, o Corinthians não aceitou. E o time aqui, a gente tá vendo aqui no blog da R7, o time tá travado com uma conta de dívida fiscal de 600 milhões de reais. Nossa. Ou seja, isso, acho que desses 845, lógico, o time não faz coisas, deixa de contratar ou deixa de gastar dinheiro em alguma coisa por conta dessa dívida fiscal. Então, para o Botafogo contratar, vai jogador Seedorf, por exemplo, se ele tentar contratar um jogador parecido para a mesma época, acho que não consegue. Porque é o tamanho dessa dívida. Então, eu acho que o maior salário do Botafogo, eu estava vendo, se você puder até pesquisar aí, eu acho que não chega nem a 150 mil dos jogadores do Botafogo. É muito baixo o valor salarial. O Botafogo não tem dinheiro para nada, vamos resumir. Isso culpa de uma péssima administração que fez o Maurício Assunção, né? Praticamente acabou com o Botafogo. Eu acho que uma aí, deixa eu ver... com exceção de Jefferson, né? O Jefferson deve ganhar bastante, ele tá ídolo, né? Ele ganha 300 mil, Jefferson. O Botafogo, ele tem um teto salarial de 200 mil e os que recebem mais são o Daniel Carvalho e o Neilton. É isso, né? E o Ricardo Gomes também. O resto é baixinho. O resto é... O Marcelo Matos, o do Corinthians, falando embora, ganhava 300 mil. Aí não foi mandado embora. Então, o Vasco tem esse teto de 200, fora o Jefferson, que ganha 300. Botafogo. Eu falei Vasco. Falei Botafogo, desculpa. Botafogo, situação. Então, Botafogo vai ter que brigar e muito, né, contra a dívida, contra Série A. Porque se fizer a mesma campanha que fez ano passado, aquela campanha pífia, vai ficar difícil, não adianta nada subir, né? É só disputar a Série A de bobeira, mas talvez seja muito cedo pra gente falar isso, ainda tem muita coisa pra rolar. O certo é que surge um ar, é bem... Exato, exatamente. Né? Mas o certo é que o Botafogo subiu e a Maite Proença vai fazer um striptease. Vamos mudar de assunto. Já que a gente falou de Botafogo, vamos falar de Seleção Brasileira, porque acho que é a mesma coisa, né? Então, Flavião, solta a nossa vinheta especial aí. Brasil! Seleção Brasileira que joga amanhã contra a Argentina, lá em Buenos Aires, às 10 da noite. Vai ser transmitido na TV aberta, então fique ligado, Luciano Lourenço tem mais informações pra gente. É com você, Luciano Lourenço. A Seleção Canarinha enfrenta a Argentina nesta quinta-feira em Buenos Aires. O Brasil tem a volta do atacante de camisa 10, Neymar. Sendo a pista sobre o time titular, Dunga tem equipe definida na cabeça. Há três dúvidas. No gol, Alisson é favorito. O Jefferson, Cássio. Na lateral direita, Daniel Alves. E na frente, a gente pode pensar no William, Douglas Costa. E assim, o Oscar ou o Ricardo Oliveira, eles podem perder a vaga para o Neymar. Já a seleção arquirrival, eles já não tinham o Messi nem o Agüero como desfalque. E agora o Tevez também é um desfalque. Então é outro problema para o Tata Martino. E vale lembrar que a Argentina não ganhou ainda jogos nas eliminatórias. Então é provável que ele monte o ataque da equipe da Argentina com o Higuaín, Lavezzi, apoiados por Banega e Di Maria. E vale lembrar também que dirigindo a equipe principal, Dunga ainda não perdeu por Argentina. Ele era treinador, inclusive, no último triunfo em solo argentino, nas eliminatórias da Copa de 2010. Legal o ataque da Argentina, né? Mesmo sem Messi e o Agüero. E tá melhor, e o Tevez, né? Ah, tinha que jogar aqui o Higuaín, o Di Maria, Lavezzi, então, ruim esse time da Argentina, né? Mas a gente vai falar rapidinho do Brasil, porque amanhã a gente vai falar muito mais, já que o jogo é amanhã, mas só pra você ficar mais esquentado, diríamos assim, para esse jogo de quinta-feira. Pra você, Fred, quem joga, quem sai pra entrar o Neymar? Ricardo Oliveira, saiu Oscar, saiu William, quem sai? Oscar. Eu acho que é Oscar. Eu também faria a mesma coisa. Oscar. Oscar. E então, o quarteto, seria um quarteto, né? Seria o William. Douglas Costa, Neymar. Isso, o Ricardo Douglas Costa, Neymar e o Ricardo Oliveira. Bom, hein? É bom você. Forte. Bom esquema. Dá um 4-4-2, né? Ali na direita, o Daniel Alves. Seria a melhor opção. Marcelo na esquerda. Aí os zagueiros, o Davi Luiz e o Miranda. E de volante. O Marcelo não tinha sido cortado? Não, acho que não, Marcelo é o... É, o Marcelo tá machucado. O Marcelo tá machucado. E o cara do Atlético Mineiro foi convocado, né? No lugar Douglas Santos. Douglas Santos. Isso. E aí, o volantes, Fernandinho e Elias. Eu não gosto do Fernandinho. Mas quem entra o Luiz Gustavo, viu? Será? Gustavo será? Apesar que o Luiz Gustavo tem aquele jogo bem... Eu acho que é trocar os seis pelo meio agora. Embora ele jogue com camisa diferente. Essa é a minha piada. Bom, amanhã a gente fala muito mais do Brasil, porque o jogo é amanhã, então você vai escutar o nosso programa já do jogo. Lembrando que nosso programa é gravado antes e é exibido por volta das 8h30, porque às vezes tem uma musiquinha mais pra você curtir e ficar naquele clima legal pra escutar nosso programa. Vamos mudar de esporte? Vamos para o basquete. E a NBA tá sensacional, porque... Jogo todo dia, a gente tá... Nossa, se a gente não tivesse trabalho pra fazer todos os dias agora nessa época, a gente ia tá fritando só disso. Só assistindo o jogo da NBA. Ontem, o nosso time Lakers, time de todo mundo aqui, tava indo bem até o final do primeiro tempo, tava empatando 45-45 com o Miami Heat e depois desandou, perdeu 101-88 para o time de Miami. Fred, Lakers sem salvação? Não tem. Acabou o time do Lakers praticamente. Já pode dar adeus assim. Esse ano, ano que vem sem o Kobe Bryant, próximo ano. Eu acho que. Ah, não sei. Eu acho que o que o Lakers tem que pensar em fazer um bom draft. Tentar sair essa temporada, é a última. E aí o Lakers vai reduzir muito o salário, né? A folha salarial. É verdade. E aí pode vir um cara bom, uma estrela. E ó, eu tô apostando nisso. Não sei se vai acontecer. LeBron James, né? Ou LeBron James, que pode estar com free agent, ou Kevin Durant, que também não renovou seu contrato com o Oklahoma City Thunders e tem o Westbrook como estrela. Então não sei se o Durant ficaria ainda no Oklahoma. Olha, o LeBron acabou de comprar uma casa em Los Angeles. Ó, bomba. Bomba. Bomba. Acabou de comprar uma casa em Los Angeles. Ele saiu nos portais. Ele ligou pra você também, né? Ele ligou antes do programa falando, ó, comprei uma casa em Los Angeles, quando quiser venha visitar. E Fred, e o LeBron tinha me chamado o Fred pra... deixa eu ficar aqui. A gente pode fazer um retiro da rádio, chama todo mundo. Mas, vamos ver. O Lakers pode abrir esse bom espaço salarial, mas eu acho muito complicado que venha um... Rezemos. Bom, falando no time de Los Angeles, eles jogam hoje às 10 horário de Brasília contra o Orlando Magic, lá em Orlando. Então, foi a final de 2009. Isso. Foi a final de 2009, mas hoje... O Lakers vai tomar um sacode pra variar. O time do Orlando não é lá tudo isso. Ah, mas eu acho que, em comparação ao Lakers, mas a gente vai rezar pro nosso santuário que tem aqui no nosso estúdio, aqui a foto do Kobe Bryant, a gente tá rezando, acendendo umas velhinhas. E um jogo bem interessante também vai ser também do time de Los Angeles, só que o Los Angeles Clippers vão jogar contra o Dallas Mavericks, vai ser o clássico dessa noite. Tomara que televisione, eu não sei ainda se vai televisionar. Mas é esse confronto das estrelas do Clippers, principalmente o Blake Griffin contra o Dirk Nowitzki. Vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo interessante. Bem interessante. O Blake e o Chris Paul aí jogando, fazendo ótimas temporadas. O Pierce, o jogando muito bem também. JJ, como ele chama? É JJ alguma coisa, sempre esqueço o nome dele. Quando acabar a rádio eu vou lembrar só pra ficar bem legal. Sempre faço isso. E o líder Golden State Warriors, líder da Conferência Oeste, não perdeu nenhuma, vai enfrentar o Memphis Grizzlies, time. Outro bom jogo, né? É um bom jogo, vale a pena a gente ficar ligado. Amanhã falaremos muito mais. E o último jogo aqui, deixa eu ver, Santo Antônio Spurs contra o Portland, assim como Detroit Pistons, botou bem no sotaque hoje, hein? E o Sacramento Kings, que eu já falei, é a minha aposta para ir para as finais, não, para as playoffs. Será? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Ó, deixa eu ver que ontem o Cavaliers ganhou 118 a 114 do Utah Jazz. E teve um jogaço ontem, que a gente falava, vamos falar agora. Knicks contra os Raptors, jogando em Toronto. 111 a 109 foi um jogo decidido até o último segundo. O Toronto Raptors perdeu uma chance faltando 3 segundos. A bola chorou e não caiu. Eles perderam a oportunidade de empatar, levar para a prorrogação. E aí os Knicks ganharam por 111 a 109. Esse lituano do Knicks está jogando muita bola. O Knicks, quem criticou? Exatamente, está se recuperando, deixando a fama de pior time para o Los Angeles Lakers, infelizmente, porque todo mundo aqui torce pro Lakers. Bom, é com essas notícias, né, da NBA, que vamos encerrar nosso Arquibancada MAC de hoje. Agradeço a todos os nossos companheiros aqui, nossos amigos comentaristas. Boa noite para você, Gustavo Rios, muito obrigado. Boa noite também, boa noite ao nosso ouvinte, até mais. Meu amigo comentarista, principalmente de basquete, Frederico Tilo, boa noite para você. Boa noite, Tapeline, boa noite, ouvinte, e até semana que vem. Obrigado também ao Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Tapeline, boa noite, ouvinte, até a próxima. E por último, aqui do meu lado, Luciano Lourenço. Boa noite para você, Luciano, até a próxima. Boa noite, Tapeline, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavio. Sempre agradecendo também aos nossos comandos técnicos, trabalhos técnicos, né? Comandos é um trabalho que pode ser a mesma coisa, mas aos trabalhos técnicos e de sonoplastia do nosso querido Flávio Rangel e também do Tony Barucci. Então, não se esqueça, aqui é Bancada MAC de segunda a sexta às 8h30 da noite. Curta a nossa página no Facebook. E já falei, hein? Se chegar a 1000, vai ter prêmio. Boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve.